Oficial do Comércio.

amar, te deixar livre. Agora ele é KDC, KDC, pique, pique a moral. Anda, batida, raiva, pia. Eu já virei todas, deu maior confusão. E tomei balde de gelada até amanhecer. Eu saio com a galera, ouvindo muito som. A cabeça já tá virada, agora é só curtir. Me deu uma dose de uísque, que eu adoro Red Label. E depois passou pro S, não tem onda não. Sem defesa, meu amor, vê se me espera. Porque a noite é uma criança.

Quando a saudade me consome, grito seu nome. Banda Os Brothers, a maior referência em Melody. Obrigado por estarmos em primeiro lugar no seu coração.